Cuando una persona intenta mentir, tengo dos opciones. O digo, créelo, mismo sabiendo que mentiras, para intentar que en el futuro la persona tenga conciencia de las mentiras y cambie. O digo, mentiras. La persona sale triste. Llámame de mentiroso y vive. Cada uno sabe lo que le carga en el corazón. Cada uno de todos es responsable por tus pensamientos, por tu corazón y por tu camino. Estamos en trabajo para ayudar, pero solamente podremos ayudar los que quieren. Claro. Então, cigano alerta. Se precisa esposar ilusões, faça, mas só o tempo que você achar realmente necessário para se fortalecer com outra forma durante a caminhada, com as vivências. Mas ilusão sempre Pero que termina esta é mal. uma tentativa. Pronto. Nem sempre conseguimos. Porque tem personas e personas. Personas que estão tão atreladas pensamento com estas mentiras que creem ser verdade. Intentamos cambiar o pensamento, pero que não me responsabiliza por isto. Cada um e cada um. Vocês tentam mudar o pensamento das pessoas com os vossos conselhos, mas cada um é Não o cada um. pensamento, Rita, não. Sim, é o comportamento. O senhor pode repetir? Não o pensamento, é o comportamento. Vocês tentam aconselhar para que mudem o comportamento. Sim. Claro. E com este comportamento se cambia o pensamento. Que é o que o senhor falou, a prática. Sim. Porque um ensinamento sem prática são palavras ao vento. É. Porque tem um pequeno problema. El vento oye. Ele? El vento oye. As pessoas nem sempre. Solo oye lo que quiere. Amor não é necessidade. Claro. Teria que ser. Teria que ser o quê? Uma necessidade. Ah. Amor é esperar. Mas as pessoas não pensam assim. Se eu quero essa cigana, solamente porque ela é guapa, pero que não sei o que gusta, no que não gusta. Vivem anos, mas não sabem nada. Tampouco se conversam, se Sim. comunicam. Isto não é amor. Como o senhor chamaria isso? Se não é amor, é o quê? Pose. Ah, claro. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão tão interessadas em pose, não somente de sentimento, mas todas as coisas: dinheiro, amigo, família, e quero sempre mais e mais e mais. Boa noite. Chega Bom, uma boa noite. hora que, quando vê que não é amor, encontra outro. É. Encontra outro. E diferentemente que você pensa, amor. Que eu posso ajudar. Ah, senhor Cigano, qual é o nome do senhor? Pablo. Pablo. Além de Pablo, tem alguma coisa no seu nome? Pablo Pablo de las Velas. Pablo das Velas. Sim. Por que se chama Pablo das Velas? Porque trabalho com velas. O senhor trabalha com velas. Então a gente sabe que provavelmente o senhor trabalha mais com a magia do fogo, é isso? Como todo o povo cigano, trabalhamos com tudo. Claro, claro. Pero que principalmente com fogo, porque fogo é a transformação. Sim, senhor. Quando se diz que o fogo é transformação em que nível? No físico e também no espiritual, ou no intermediário entre os dois? Ensina um pouco para a gente a respeito disso. As pessoas costumam pensar que o fogo somente vem na destruição. Certo. As pessoas elas tendem a acreditar que com fogo só do fogo só surge a destruição. Pero poucos se pensam que muitas vezes para plantar precisa de fogo, para cocinar precisa de fogo, para construir precisa de fogo. Então fogo é transformação. Ah, entendi. O fogo é transformação porque precisa passar por ele para chegar a uma determinada realização. Muitas vezes sim. Claro, claro. O senhor, quando usa o fogo para transformação, é dentro da magia? Também. O povo cigano é um povo místico. Nem sempre podemos falar todo, porque todo é muito grande. Sim. E se falamos todo, se dá muita confusão na cabeça das pessoas. Sim. Então, para explicar, temos muitas vezes que fazer associações. Claro. Que o misticismo é muito maior do que Sim. tudo o que vocês pensam. O misticismo é muito maior do que as pessoas pensam. Sim. Quando o senhor fala o misticismo, a profundidade do mistério dentro do trabalho da magia de vocês. Sim. Pronto, entendi. Porque se tudo o que você quer, lo dama, sem merecer, sem cuidar, não tem porquê. Compreende? Claro. Então o senhor... Porque se tu me pedir uma coisa, qualquer, pero que para mim não me importa ser bueno ou não. E lo doy. Lo bueno e malo sou eu. Não tu. Eu tenho que ter o conhecimento, a palavra correta. De saber que tu pide seja correto ou não. Para que eu possa ajudá-lo ou não. Tengo que ter discernimento, principalmente para dizer-te, eu posso ajudar-te, eu não posso ajudar-te. Porque não tenho nenhuma obrigação de ajudar ninguém. Realmente. Sim. Fácil. E dentro de meus conhecimentos, que é uma magia mais antiga, que fui cuidado por os mais antigos. Não sou velho, sou novo. Claro, o senhor não é. O senhor não está plasmado como um velho, está plasmado como um novo. Sim. Claro. Pero que meu conhecimento é velho. O seu conhecimento é antigo? Sim. Claro, porque aprendeu com os mais velhos, é. Sim. Porque muitas vezes o conhecimento lo traemos de vida. Ajá. Pero que este toma uma dimensão muito maior. Quando somos espíritos, que eu tenho essa diferença. Eu não sou vivo, sou morto. Claro. E eu tenho também que ter a diferença desta. Porque se eu me comporto como vivo, digo que estou vivo, automaticamente a associação com o médium. Eu não sou ele. E ele não sou eu. Claro. Muitas vezes ele não compreende. Tentamos explicar, explicar, explicar. Porque como são muitos espíritos que envolvem todos eles, sou apenas mais um. E cada um tem uma posição, um conhecimento diferente. Eu tenho um, o índio tem outro, o Jesus tem outro. Claro. E E nem sempre são iguais. Nem sempre são iguais, não. O conhecimento que o senhor tem com as outras entidades da Umbanda. Por isso, meu povo, nós somos uma linha separada. Uhum. Não somos nem de direita, nem de esquerda. Ah. Como se chama? Marinha Auxiliar. É isso. Claro, claro. Então o senhor explicou aí que precisa, o espírito tem que alcançar um nível de discernimento para dar o que as pessoas precisam e não o que elas querem. Sim, porque se não basta ser apenas um espírito. Ah. Que se tu morrer hoje, sim, qual sim. é o conhecimento que terás? Pronto, a pessoa que morre hoje, que conhecimento que vai ter, né? Claro. Tem uma doutrina. Ah. Existe no espiritual uma doutrina. Existe uma doutrina no mundo espiritual. Onde os mais velhos ensinam os mais novos. Ah. Sempre. Respeito. Sim, onde os mais velhos ensinam os mais novos. Claro. Claro que sim. E como que o encarnado conquista merecimento? É um caminho, mulher. É um caminho muito longe? Sim. Muito distante? Sim. Em vida, dá-se apenas o primeiro passo. O comportamento, o pensamento, emoções, tudo é apenas o primeiro passo. Ou seja, encontrar o equilíbrio no pensamento, sentimentos, que são as emoções, e nas ações, representa, pode representar bastante, mas o senhor está dizendo que isso é só o primeiro passo. Sim. Uhum. Porque este é um aprendizado primário. Ah. Para vocês em vida, este é um aprendizado muito grande. Mas quem é espiritual é apenas um aprendizado primário. Ah, entendi. Pode ser grande aqui enquanto encarnado, mas do lado espiritual não passa de um aprendizado primário. Sim. Porque o mundo espiritual é muito maior, muito maior. Uhum. Que tu pensas em tu menor sonho. Realmente. Porque tem coisas, acontecem coisas no espiritual, principalmente agora que estou falando contigo. Uh-huh. Tem várias outras que estão aqui. Tem muita coisa acontecendo até nesse ambiente enquanto falamos. Sim. Que desconhecemos. E todos elas ambientes, porque este é um ambiente religioso. Ah, sim. Então, sempre acontecem coisas. Pero que em tua casa, em tua vida, em teu trabalho, sempre acontecem coisas. Sempre. Às vezes uma pessoa com sentimento muito ruim, como se chama, está cerca de ti, tu sente uma energia. Uma pessoa, o senhor fala encarnada, é? Sim. Pronto. Muitas vezes em hospitais. Uhum. Tem uma energia muito pesada. Porque pessoas não sabem que desencarnaram e estão mortas. As pessoas que hoje são espíritos desencarnaram, nem sabem que estão mortos? Sim. E aí cria um ambiente pesado no hospital. Não só no hospital, é um exemplo. Ah, um exemplo. Pronto, sim. Claro. Em todo o campo. Quando uma pessoa tem um espírito muito preso, materialista. Uhum. Porque aí tu me pergunta, tu não é materialista, porque tu está cheio de ouro. Por que não é ouro? As pessoas vendo, né, o senhor aqui, trabalhando, pode perguntar se o senhor também não é materialista, porque está cheio de ouro. Sim. E aí, o senhor responde o quê? Eu sem ouro sou eu também. Sem o ouro é Pablo igual. Sim. Não preciso de nada disto. Uhum. Pero que quando as pessoas, quando tu, por exemplo, hoje vem a falar comigo, tu não põe a tua melhor energia. Claro, com certeza. Eu pongo o meu melhor também. Sim. Porque se eu mereço tu comportamento bem, eu também mereço me comportar bem. Nossa, isso aí é um grande aprendizado, né? Que as pessoas levem o seu melhor, sobretudo quando esperam o melhor do outro. Sim. Pero que, como todos os espíritos que ajudam, uh-huh. nós ajudamos, pero que não esperamos nada de volta. Não precisamos disto. Porque acompanhamos dia a dia. Se não posso, mando outro. E este assim vai. Porque se tu melhora, pelo que não vem, apenas meu médium não vai saber, pelo que eu sei. Como muitas pessoas que falam comigo, se dizem, só vim dizer graças, mas nada. Claro. Entendi. Então, o que, que o senhor aprendeu, a maior lição da sua última encarnação? Respeitar o amor. Respeitar o amor. Sim. Parece que todo cigano tem uma grande história de amor, ou isso é um pouco enfeitar? Não. Como as histórias de amor, como tu dizes, tem sempre um final feliz. Pero que eu fui feliz pela minha tristeza. Como isso? O senhor foi feliz pela sua tristeza? Sim. Porque quando eu vi meu amor feliz com outro, me quedei feliz com ela. Ahá! Quando eu vejo alguém que eu amo feliz com o outro, porque no fundo o que o senhor queria era a felicidade dela, né? Sim. Não é? Isso é desapego. Não precisa ser comigo. Seja feliz. Amor. É. Se eu amo uma pessoa, seja tu, seja ela, e eu quero essa pessoa feliz, tu pode me garantir-me que tu vai me fazer feliz como eu prometo que tu vai fazer-te feliz. Realmente. Tu consegue prometer este? Não. Nem eu. E se eu vejo meu amor feliz com outro, eu feliz também. Claro. Claro. É um aprendizado dos antigos. Ha. Esse foi um aprendizado que o senhor recebeu dos antigos? Sim. Foi difícil incorporar? Essa amor ética de viver? Amor nunca é fácil. Amor nunca é fácil? Não. Se fosse fácil, todos amavam. Realmente. E se todos amassem, como dizem que amam, não abria tanta confusão, tantas guerras, tanto ódio, tanta tristeza. Claro. O mundo seria melhor. Amar é difícil, não fácil. Dizer que é fácil. Eu posso dizer que amo ela. Dizer é fácil. Sim. Fazer é outros 500. Claro. Como outros dizem neste mesmo cavalo, amor é diferente de posse. Amor é diferente de? Posse. Posse, claro. Possuir uma pessoa de meu lado não significa que eu amo. Ah, realmente. Amor é muito maior que este. O amor é muito maior que isso. Sim. Claro. Então, o senhor percebe hoje o movimento das pessoas buscando mais possuir do que amar com essa liberdade? Sim. Uhum. Quando uma pessoa vem na Pablo e diz, Pablo, eu quero um gitano. Pero que não encontro ninguém. Pode ajudar-me? Eu digo, posso. Para primeiro, eu te dou um gitano. Ama-te a próprio. Que quando tu souber amar-te, o amor vem rápido e não precisa de magia para isto. Ah, quando a pessoa se ama, o amor vem rápido e não precisa de magia para isso? É uma questão de energia. Se tu está triste, pode encontrar outra pessoa triste. Tristeza com tristeza. Sim. Junto é uma tristeza maior. É. Se tu com energia boa, ama-te. É suficiente para ti mesmo. Tu não vai procurar complemento. Amor suficiente para? Si mesmo. Para si próprio, tá, para si mesmo, e aí? E tu encontra outra pessoa, não vai na dividir, vai na juntar. Porque se tu, bueno, encontra uma pessoa que tem energia baixa, tu vai utilizar tua energia para aumentar esta. Sim. Então, tua energia baixa. Ah. Então, se tu ama a ti próprio, ou tu ama a ti próprio, maior, este é amor. Ah. Então, se a pessoa não se ama, chega para alguém que se ama, aquele que se ama pode repartir o amor, mas os dois vão ficar com muito menos. Sim. Claro. Amor é muito maior que este. Ah. Amor não é necessidade. Claro. Teria que ser. Teria que ser o quê? Uma necessidade. Ah. Amor é inspirado. Sim. Mas as pessoas não pensam assim. Se eu quero essa cigana, solamente porque ela é guapa, pero que no sé lo que gusta, lo que no gusta. Viven años, mas no saben nada. Tampoco se conversam, se sí. comunicam. Claro. Esto no es amor. Como o senhor chamaria isso? Se não é amor, é o quê? Pose. Ah, claro. Sim. Hoy, nos dias de hoje, as pessoas estão tão interessados em pose, não somente de sentimento, mas todas as poses, dinheiro, amigo, família, e quero sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Chega uma hora que quando vê que não é amor, encontra outro, encontra outro. E diferentemente que você pensa, amor, só tem um. Oh, diferente do que se pensa, amor só existe um. Sim. Ou seja, se eu me amo, eu levo a minha presença para completar e embelezar a vida do outro, não para tapar buraco nele. Exatamente. Claro. Tu não vai encontrar em outra pessoa o que lhe falta. E sim, o que tem também. Claro. Se falta um e falta outro, encontre juntos. Diferente. Aham. Se falta em mim um pouco de... Se tem em mim um espaço para ser preenchido com amor, quem tem que preencher sou eu. Se falta no outro, quem tem que preencher é ele. Mas essa forma... Pero que este amor não é pela outra pessoa. E sim por ti. Aham. Claro. Eu me amo. Eu sou autossuficiente. E por este, eu amo e consigo ser feliz ao ver minha pessoa que eu amo com outro. Sim. Mesmo não sendo gitano como eu. Claro. É uma grande lição essa. Sim. Por que as pessoas ignoram mesmo sabendo que vão sofrer? Porque gostam. Claro. As pessoas, hoje, mais que nunca, gostam de sofrer. É como se o sofrimento completasse algo que lhe falta. É um vazio. E o sofrimento, as tristezas, enchem este vazio. Ah. Que podem facilmente encontrar dentro de si, com o amor. Sim. Quando o senhor fala que esse amor pode ser encontrado facilmente dentro de si, por que o senhor percebe que as pessoas têm tanta dificuldade de encontrá-lo e o buscam fora? Seja naquilo que se pode comprar, seja no reconhecimento dos outros, naquilo que se pode comer. Porque as pessoas não sabem amar. Porque não sabem amar. Sim. Claro. Não sabem nem que amor. Só sabem que existem. É como espíritos. Muitos têm medo, mas pouco conhecem. La misma cosa. Sí. Por más que tú digas, yo no creo en espíritu, Habla de espíritu con una persona de esta. O se queda interesado o se queda con miedo. Ah, o pessoal fica interessado ou fica com medo. Pero que nunca vai decir. Eu não quero ir. Ah, ela nunca vai dizer assim, não quero ouvir. Claro. Todos sabem que espírito existe. Existe desde que o mundo se tornou o mundo. Desde que o universo existe. Então é muito difícil dizer que um espírito é solamente deste mundo. É muito maior que isto. Sim. Por isso que eu digo, nem tu maior sonho, tu vai ter uma pequena ideia do que é o mundo espiritual. Nem em seu maior sonho você vai ter sequer uma pequena ideia do que é o mundo espiritual. Não. Claro, e pode-se comparar essa frase, trocar o mundo espiritual pela palavra amor? Nem... Sim. Amor está em todo. Olha aí. Se eu não amo, como posso ajudar? Claro. Se eu não gosto de tu, tu mete uma coisa que não me gusta. E tu vem a Pablo. Pablo, ajuda-me. Eu vou dizer, não ajuda? Não. Ajuda sim. Porque eu amo todos igualmente. Então, o cigano Pablo acredita que amando todos igualmente, ele não vai ter o filtro do julgamento para passar naquela pessoa, sobretudo quando ela fez alguma coisa que a sociedade acredita ser errado. Errado para quem? Olha lá. Pode ser errado para mim, mas que para ti sempre pareceu correto. É. Errado é quando uma coisa que se hecho errada, que a pessoa tem consciência que está errada e se age errado. Isto é errado. Se tu me hecho um mal, qualquer. Pero que tú me has pensado que me has hecho un bien. ¿Por qué está errado? Si você me fez um mal qualquer e você pensou que estava fazendo um bem, por que que o Pablo ia julgar como errado? Claro. Vale. E é igual para todos, né? Sim. Não é porque o Pablo é espírito que vê assim. Todo mundo pode ver assim. Não, este é no conhecimento. Ah, lá. Não porque ser espírito. É. Pero que eu não consigo... Um sentimento que parece ser fácil, porque sou um espírito e já tenho uma doutrina muito antiga. Se eu digo, Pablo, parece fácil, tente fazê-lo. Muito difícil. Este é um dos ensinamentos mais difíceis que tem. É. Então o cigano acredita que o conhecimento precisa ser praticado para se tornar sabedoria? Sim. Por que não? Se eu ensino, tem uma coisa. E tu não pratica. De nada funciona. Nada funciona se o senhor me ensina algo e eu não pratico. Sim. Certo. Se eu ensino, tem a mãe. Por exemplo. Um exemplo. Sim. E tu não sequer queira amar alguém. Ela. Nem a si mesmo. De que adianta? Do que adianta? Nada. Eu pongo uma sementinha. Tu rega, se quiser. O senhor coloca uma semente. E aí a pessoa que rega se quiser. Sim. E esse regar é a prática. Sim. Precisa ter disciplina quando vai praticar o ensinamento? Todos. O senhor nem parou para pensar? Não. Claro, é como se fosse óbvio, né? Sim, muito claro. Claro que sim. Quando a pessoa diz que quer um relacionamento bom, mas não quer investir a disciplina, ela pode se iludir o quanto quiser, mas não vai dar certo, né? A disciplina de praticar aquilo que ela já sabe. Sim. Vai dar certo. Quando uma pessoa tenta mentir, tenho duas opções. Ah. Ou digo, creio, mesmo sabendo que mentiras, para tentar que no futuro a pessoa tenha consciência das mentiras. me cambia. O digo mentiras. La persona sale triste, llámame de mentiroso y vive. Cada uno sabe lo que carga en el corazón. Ajá. Cada uno de todos es responsable por tus pensamientos, por tu corazón y por tu camino. Estamos en trabajo para ayudar. Pero solamente podremos ayudar los que quieren. Claro. Então, cigano alerta. Se precisa esposar ilusões, faça, mas só o tempo que você achar realmente necessário para se fortalecer com outra forma, durante a caminhada, com as vivências. Mas ilusão sempre pero termina que mal. É uma tentativa. Pronto. Nem sempre conseguimos. Porque tem pessoas e pessoas. Pessoas que estão tan atriladas pensamientos con estas mentiras que creen la ser verdad. Intentamos cambiar el pensamiento, pero que no me responsabilizo por esto. Cada uno y cada uno. Vocês tentam mudar o pensamento das pessoas com, seu, com os vossos conselhos, mas cada um no cada um. Não o pensamento, Rita, não. Sim, é o comportamento. O senhor pode repetir? Não o pensamento. O comportamento. Vocês tentam aconselhar para que mudem o comportamento. Sim. Claro. E com este comportamento, se cambia o pensamento. Que é o que o senhor falou, a prática. Sim. Porque um ensinamento sem prática são palavras ao vento. É. Porque tem um pequeno problema. O vento ouve. É? O vento ouve. As pessoas nem sempre. Só ouve o que quer. As pessoas só ouvem aquilo que querem. E esse, isso é uma das dificuldades que derrota tudo. Não todo. Uma parte. Uma parte. Quando as pessoas falam de coisas e sentimentos que eu sei que não são verdadeiros, eu não sou irado. Então, o senhor falou aqui agora no final? Quando as pessoas falam de sentimento que o senhor sabe que não é verdadeiro, eu não sou irado. O senhor não é errado? Não. Claro. A pessoa sim. Ah. Pero que eu hablo, dou exemplos, repito, que eu sei que muitas vezes é muito difícil compreender. Eu sou responsável por o que eu falo, não por o que tu compreende. Olha aí, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você compreende. Por isto, se alguém tem dúvida, repito, repito. Sim. Não é assim, Itana? Claro, claro. O senhor, as pessoas às vezes têm vergonha de perguntar uma ou outras vezes, porque tem medo do outro achar que ela é idiota, burra, que é devagar. Não. Que conselho o senhor dá para essa pessoa que tem medo de perguntar outras vezes? Esta é burra. Tola. Daí sim que é, né? Claro. Pero que se tu me dizes que compreende algo que não compreendeu, estando eu em tua frente, para repetir, usar exemplos e outras coisas mais para explicar-te. Sim. E tu não pergunta? É. Eu não sou tolo. Estou para ajudar. Ah. É como na escola. Se tu tem uma dúvida e não pergunta, não vai adquirir este conhecimento. É igual a escola. Se você tem uma dúvida e não pergunta, você não vai adquirir esse conhecimento. Sim. Exatamente este. Claro. Depois vuelve. Muito tempo depois. Pablo não Compreendi. Explico. Explico. Explico. Claro, depois pode até voltar muito tempo depois, mesmo que aí mudou a postura e pediu para explicar, o senhor explica quantas vezes forem necessárias. Sempre. Claro. Como as pessoas têm medo das outras pessoas e creem que por ser um espírito, eu não tenho tempo. Estou morto. É, realmente. Tenho todo o tempo do universo. É. Pero que meu tempo é muito diferente de tu tempo. O senhor tem todo o tempo do universo, mas o seu tempo é diferente do nosso encarnado. Sim. Uhum. E a pessoa não tem que ter vergonha nem medo de voltar ao senhor só porque é espírito de luz. Não. Muitas vezes as pessoas vêm e pedem algo, não fazem nada do que digo, dos ensinamentos. E voltam, ano, dois anos. Voltam. Depois. E dizem, Pablo, todo este que tu me dijo aconteceu e eu não estava preparado. Ah. E dizem mais que eu não venho antes porque tenho vergonha. Ainda acrescentam dizendo que só não vieram antes porque tinham vergonha. Sim. Claro. Huh. Não precisa ter vergonha. Não precisa? Não. Aliás, é melhor não ter, né? Não só não precisa, porque a pessoa se atrasa, né? Não só o erro, pelo simples fato. Todos erram. Todos erram. Tu não é perfeito. Sim. Eu não sou perfeito. Com certeza. Se eu não sei ajudar, eu digo, eu não sei. Tem isso também, né? Sim. Ninguém pero sabe que... tudo. Não. Pero que se eu não sei, pero que se estou aqui, tem outros gitanos envolto. Ah, claro, já vão. Eu pergunto. Algum de vocês sabe? Sim, sim. O conhecimento vem a mim e eu passo. Claro. O que as pessoas de hoje podem aprender com os ciganos e o jeito deles levarem a vida? Amar. É, e a liberdade também? Também é amar. Claro. Liberdade é amor, né? Sim. Sim. Amor à natureza, amor a si, amor ao irmão, aos padres, à família, à comida. A água. Todo que este não tem esse mais amor hoje. Como é que é esse final aí? Hoje não tem mais este amor. Hoje já não se tem mais esse tipo de amor. Não. Que liberta, que deixa livre e que ama a si próprio primeiro. Egoísmo. Hoje o que tem é egoísmo, é? Sim. Eu. Eu, depois, eu de novo. Eu, e depois, eu de novo. Sim. Claro. Certo. O amor verdadeiro é o único e dura a vida inteira. Sim. Olha aí. E pós-vida também. E pós-vida, é? Sim. Uau. Morre um primeiro, daí morre o outro, aí depois vem buscar. Se for para um lugar bom, né? E se não for? Vai o outro buscar. Claro. Exato. Claro. O que? Entendi. E sempre as pessoas vão ao lugar que queiram quando se morrem. As pessoas sempre vão onde querem depois da morte? Pensam, mas que não vão. Ah, pensam que vão onde querem. Mas vão para onde, na verdade? Depois da morte. Para onde vão as pessoas? A muitos lugares. Ah. Pense em um sentimento como uma árvore. Um sentimento como uma árvore. Sim. Tus frutos caem e vai crescer outra árvore, cerca desta primeira árvore. Sim. E vai tus frutos na terceira árvore. Sim. E tus frutos, outra árvore. Um fruto não cai muito lejos da árvore. Ah. Cada um é responsável por seus frutos. Um fruto não cai muito longe da árvore. Não. Cada um é responsável pelos seus frutos. Sim. E isso quer dizer que? Um fruto não cai muito lejos da árvore. O que você faz fica ali preso na sua vibração. Exatamente. Olha lá. Todo isto. Uhum. Os buenos e os não tão buenos. Os bons atos e os que não são tão bons. Sim. Uhum. Se tu pensa que tu me hecho um mal, qualquer. Qualquer. Por menor que seja. E tu, o resto de tu vida, tu só hecho coisas buenas. Em tu espírito. Está escrito. Uhum. Aquela coisa mala que tu hecho. Uhum. Um fruto. Não cai moleiro de árvore. Olha. Claro. Então, isso, explicando o que acontece depois da morte, é dizer que você não vai cair muito longe de uma vibração que você cultivou na vida. Exatamente. É isso? Pero que o mundo espiritual é muito maior que este. Então, não posso dizer que não há departamentos. Transitórios. Tem uma coisa, tem outra coisa. Como na escola. Ah. Cada ano tu não muda de um departamento para outro. Isso, de um nível para o outro. Sim. Claro. Conforme vai assimilando as lições. Pero que tiene também espírito que não quer aprender nada. Nada. E fica naquele nível ali. Preso. Claro. Ou solto. Uhum. Pero que a maior missão espiritual de todos. Justamente isto. Pegar estes espíritos. Enseñar. Provar que o ensinamento não é malo. E não tira liberdade. Uh-huh. Liberdade não é a mesma coisa que uma bagunça. Não é a mesma coisa. No. Que até na bagunça, como se chama. Você sabe se encontrar. Quando o ambiente está bagunçado, você nem sabe se encontrar. Exatamente. Uhum. A mesma coisa. Todos precisam de ordem. Conhecimento. Ordem. Todos Sim. precisam de ordem e conhecimento. Sim, todos. Não somos melhores nem piores que nenhum. Não somos nós os espíritos, Sim. é? Claro. A diferença é o conhecimento. Claro. A diferença entre o encarnado e o desencarnado é o conhecimento. Sim. Vocês têm uma visão muito mais ampla das coisas. O senhor cometeu erros durante a sua encarnação? Creio que não tenho amado o suficiente. Com... O conhecimento que tem hoje, o senhor agiria diferente? Não. Porque a encarnação causa porque esquecimento? Não, porque eu sou responsável. Ah. E todas as atitudes são reflexos de um karma. Ah, tem isso também, olha lá. Sim. E este, todos têm que passar, senão vou levar. Todos têm que passar, senão... Volvem. Senão voltam, claro. Tu está aqui hoje, com karma. Pronto. Senão não precisava nem voltar, Sim. né? Sim. Uhum. Poderia estar ajudando no espiritual. É, olha aí. Mas tem que evoluir. Sim. E tu absorve muito bem que tu missão é aprendizado. Olha aí. Coisa que não gostava. Atrás. Ah, é? Pronto. Então aí tem o dogma da encarnação, ou da reencarnação, Sim. que faz as pessoas terem que trabalhar o que não trabalharam numa vida passada nessa. Sim. E aí as condições são criadas por Deus para que ela viva aquelas experiências de aprendizado. Sim, naturalmente. Olha lá. Não funciona como um castigo. Olha lá. Se tu por exemplo, matou uma pessoa, não significa que esta vida tu precisa se matá-lo. Ah. Mas poderia evitar que pessoas morram. Ah, realmente. Abrir um orfanato. Um hospital. Então, cuidar dos idosos. Na casa religiosa. Tanta coisa. Então, não necessariamente a que se faz, a que se paga. Ah, é do mesmo jeito ainda por cima. Exatamente. Claro. Então, todo ovo por ovo e dente por dente. Não é olho por olho, dente por dente, claro. O que importa é o aprendizado. O aprendizado é o que importa. Quando tu tem alguma dificuldade, qualquer, tu se queda triste e preocupado, pero que tu pensamento sempre na preocupação e nunca no aprendizado. Se não aprende, este mesmo aprendizado vai vir de outra forma. Se não aprende, de outra. Tiene toda a vida para isto. Pode-se dizer, então, que todo grande missionário é um grande devedor? De sempre. Tem pessoas que foram designadas somente a ajudar. Designadas a ajudar somente. Sim. Pronto. Este é mais difícil de todas as missões, porque não tem karma. Solamente ajudar. São os que mais sofrem, são os que mais duelen. Como um chefe religioso, por exemplo. Exemplo de um chefe religioso. Sim. A Gitana de Madalena, por exemplo. Uhum. Quantos preconceitos? E ela é comum a todos. Agora, tu pensa, eu, um gitano. Quantos preconceitos? Ladrão. Assassino. Invasor. Deturpa. Drogado. Tudo isto. E muito mais. Deturpam as informações para tu conhecimento próprio, não a verdade. Muitas pessoas já chegaram a Pablo e disseram: Pablo, tem uma outra visão dos povos ciganos. Pensava que eram todos assassinos, ladrões, só queriam ouro. Ouro, ouro, ouro, ouro. Sim, sí, me gusta ouro, pero que eu trabalho para isso. Não preciso de tu ouro, se eu tenho o meu. Pero que eu posso te dar um ouro e dar-te um ouro. Nossa, claro. Depois, o que é? Eu ganhei um ouro do Pablo? Sim. Sí. Aí, Pablo, muito obrigado, viu? Mostrar que as pessoas... O ouro que eu ganhei aqui do cigano Pablo. Graças a Deus, muito obrigado por esse presente, viu? Quando precisar de Pablo, só não chamar. É? Sim. Uau. Eu não sou surdo. Quando o senhor diz eu não sou surdo, parece que o senhor já teve algum tipo de experiência desagradável. As pessoas sempre pensam que para chamar Pablo você precisa gritar, gritar, gritar, gritar. Uhum. Eu não sou surdo. Não é surdo, claro. Não. Pronto, tá aqui. Muito obrigado pelo ouro, hein? Então, quando diz eu não sou surdo, gritar, como assim gritar? As pessoas fazem oração. A verdadeira gritando? Fé em silêncio. Ah, é saber esperar. Não, silêncio. A fé não se precisa gritar todos os ventos. Basta acreditar tudo aqui dentro. Amor. Fé e amor. Fé nem é amor. Nem mais, nem menos. Nem mais e nem menos. Então o senhor está explicando que a gente às vezes tem uma gritaria mental. Não existe esse silêncio porque não confia, não tem amor, não tem a fé. É isso, entendi. Claro. E isso precisa de prática ou não? Todo ensinamento precisa de prática. Todo ensinamento precisa de prática. Se tu haces uma oração para santo, se tu haces essa oração em voz alta, é o mesmo que em voz baixa. É o mesmo. Sim, não, peraí, repete por gentileza. Estou aqui em movimentação, não prestei atenção, desculpa. Quando você faz uma oração, lá. Qualquer, qualquer sim. Santo, sim. Se tu faz essa oração em voz alta, é o mesmo que em voz baixa. Sim. E o mesmo em silêncio. Ah, entendi. Uma oração em voz alta, uma oração em voz baixa e aquela em silêncio são iguais. Sim. Eu não sou sordo. Chega igual, é. Igualmente. E muitas vezes a fé em voz alta não é a mesma que em silêncio. Olha aí. A verdadeira fé não agride, não insulta, apenas vive. Claro. Tu não precisa de ir a quatro ventos. Eu pratico. Pratico isto, mas tu vive tu comportamento praticando todo. Não precisa estar em muitos templos, é isso? Não, não. Claro, é praticar os seus princípios. Sim, exatamente. Praticar o conhecimento. Praticar o conhecimento, aquilo que você acredita. Exatamente. Uhum. Não, nenhuma religião, nenhuma. Precisa de muitas pessoas. As religiões não precisam de muitas pessoas. Não. Precisam de boas pessoas. De boas pessoas. Sim. E assim como... se as religiões não precisam de muitas pessoas, as pessoas não precisam de muitas religiões. Solamente amor. Só o amor. Todas, sem exceção, pregam o mesmo. Todas... Porque a minha é melhor que a tua. Ah, todas sem exceção pregam o mesmo, é? Sim. Todas as religiões pregam o amor. O amor é. Pronto. Pero, por que minha religião é melhor ou pior que a tua? Meu amor é diferente do tuyo? Não. Exatamente o mesmo. O que falta é respeito. O que falta é o respeito. Sim. Então, quando alguém tem intolerância religiosa para com a minha religião, basta eu amá-lo. Exatamente. E se eu brigar com ele? Porque em defesa da minha religião. Se tu briga, tu não está seguindo nem a tua. Se você briga com uma pessoa que tem intolerância religiosa, você não está seguindo nem a tua. Porque tu não está amando. E não, por não estar tá amando, está agindo diferente dos Sim. princípios de todas as religiões. Sim. Entendi. Amor é tudo. O amor é tudo? Sim. Muito mais que pensa. O amor está presente em tudo. Quando se cozinha com amor, a comida é mais gostosa. Ah. Se ajuda com amor, essa ajuda é bem-vinda. Se ama com amor, é muito duradouro. Amor está em tudo. O relacionamento com amor é duradouro. Lógico, claro. Porque um erra, ou supostamente não faz o que me agrada, eu não vou achar ruim, porque eu não estava esperando ninguém me agradar. Exatamente. Olha lá. Porque tu é autossuficiente, te ama suficiente para que lo que venga, só some, não divide. Pronto. Claro. E aí é fácil relevar tudo e perdoar tudo. Exatamente. Você nem tomou ofensa para começo de conversa. Exatamente. Respeito. Respeito. É, o auto-respeito, né? Exatamente. Fica caindo em ilusão de que o outro tem que me agradar e eu deixo o buraco crescendo ali dentro de mim. Se tu briga de volta, é. O buraco só cresce. Olha lá. É como uma divisão tectônica. Olha, duas placas ali, né? Exatamente. Estavam juntas. Com o tempo, separaram. E o buraco só cresce. Olha, por isso que às vezes as pessoas podem estar morando no mesmo teto, mas existe um abismo de diferença entre elas. Sim. falta amor. Que o amor é a ponte entre todos os sentimentos. Amor não é obrigação. Ninguém é obrigado a amar. Mas todos deveriam amar. Diferente. Ninguém é obrigado a amar, mas todos deveriam amar. Sim. Muito diferente. Claro. E isso o senhor aprendeu com os mais antigos? Por suposto. Claro, claro. Porque em meu tempo, os gitanos mais novos ganharam o mundo. Estudaram em escolas. Diferente. Eu tenho conhecimento, mas que não é o mesmo que tu. A escola da vida. Sim. Se eu aprendo com os mais velhos, tenho conhecimento suficiente para não cometer os mesmos erros. Sim. Claro, poxa. Pero que também adquirimos conhecimento que nos ensina nas escolas. Também amar. Vocês adquiriram com a vida conhecimentos que não se ensinam nas escolas. Sim. Principalmente, perdonar. Perdoar principalmente. Ó. Oh. É aquela que o senhor falou antes, né? Nem se ofender com o ato, porque não estava esperando que ele fizesse diferente. Mas vocês corrigem, né? Ou seja, não é corrigir. Ensinam para não cometer de novo uma coisa que possa desestabilizar o coletivo. Sim. Claro. Porque o povo cigano, acima de tudo, é um povo unido. Meu erro é tu erro. Meu erro é o seu erro, lógico, sim. Claro. E me acerto, é tu acerto. É o seu acerto, lógico. Porque o link mais fraco da corrente, se estourar, todo mundo... cai. Olha. Claro que sim. Sr. Pablo, a gente já está chegando aqui nos minutos finais. Queria pedir ao senhor se teve algum assunto que eu não... trouxe à tona com perguntas, do qual o senhor acha importante falar antes da sua mensagem final. Creio que hablaram suficientemente sobre amor. Muito obrigado. E insisto, amor. O senhor insiste? Respito, amor. Amor está em tudo, em todos. Amor e respeito andam unidos. Ah. Amor e pose não são a mesma coisa. Nossa. Que ama, livre. Não julga. Quem julga não ama. Que assim seja. Qual que é a sua mensagem final? Nosso encontro de hoje. Creio que já hablado e repetido e repetido e repetido. Isso. Amor, respeito. Tudo isso. Claro. Que isso se acha presente na vida de todos. Sei que não é fácil. Se fosse fácil viver, não precisava estar vivos. Pero que este é o aprendizado mais difícil. Se é o mais difícil, precisa praticar bastante, é? Exatamente. Mas algo. Como? Mas algo. Isso foi realmente de uma profundidade muito grande. E agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estudo com vós. Muito obrigado pelo presente, Cigano. Muito obrigado. Graças a Deus. Olha a subida do cigano. Graças a Deus. Amor não é necessidade. Claro. Teria que ser. Teria que ser o quê? Uma necessidade. Ah. Amor é esperar. Mas as pessoas não pensam assim. Se eu quero essa cigana, solamente porque ela é guapa, pero que não sei o que gosta, no que não gosta. Vivem anos, mas não sabem nada. Tampouco se conversam, se sim, comunicam. Claro. Isto não é amor. Como o senhor chamaria isso? Se não é amor, é o quê? Posse. Ah, claro. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão tão interessadas em posse. Não somente de sentimento, mas todas as posses. Dinheiro, amigo, família. E quero sempre mais, e mais, e mais. Chega na hora que quando vê que não é amor, encontra outro. É. Encontra outro. E diferentemente que você pensa, amor, só tem um. Oh, diferente do que se pensa, amor só existe um.